morrer num atentado. Se por acaso sua casa for escolhida, for invadida por um ladrão, hein? Será que isso vai deixar tudo mais fácil antes de apertar? Perigo